Como sabem, a primeira vez que eu fui eleito num período um pouco conturbado. As eleições não decorreram de forma muito pacífica, digamos assim, e isso não foi, nem era nada útil, nem foi nada, enfim, benéfico para aquilo que é a imagem pública do Instituto Politécnico. Eu estou convencido que ao fim de 8 anos deste meu mandato, as questões dentro do Politécnico de Coimbra estão muito mais pacificadas, que existem um período de relações institucionais e uma postura institucional muito mais forte e que neste momento nós iremos assistir a um processo eleitoral onde naturalmente haverá divergências e é importante que haja divergências porque as sociedades desenvolvem-se pelo confronto de ideias e pelas divergências e portanto é importante que as divergências se coloquem, é importante que se diga aquilo em que nós acreditamos, que se defendam os projetos em que acreditamos, que se defendam esses projetos com a energia e com a veemência que eles nos merecem, as nossas convicções merecem que nós demos o nosso melhor para as nossas convicções, mas que o façamos dentro daquilo que são as normas de uma instituição democrática, ou seja, que o façamos com lealdade, que o façamos com cortesia, que o façamos de forma elegante.